vezes que eu ouço a tua voz no silêncio do meu coração. Sinto tanta paz, sinto tanta certeza do teu grande amor por mim, Senhor. É impossível pra alguém que provou o teu amor e depois deixou. Sim, é impossível pra este alguém encontrar um amor maior que o de Jesus. Não vale a pena tentar, não é possível encontrar um amor maior que o teu. É como correr atrás do vento, é como encontrar um amor maior que o de Jesus.